limite de responsabilidade de seus idealizadores. Você está sintonizado com a ZYD 218, 91,5 MHz. Rádio Nova Mensagem FM. Transmitindo de Telêmaco Borba, Paraná. 91,5 MHz. Vem aí, no rádio, na internet, no celular e nas redes sociais, mais um programa com padrão de qualidade. Rádio Nova Mensagem FM. O programa a seguir é uma produção independente. As informações e opiniões nelas expressas são de total responsabilidade de seus idealizadores.